Você é uma constelação. Escolherá o vencedor. Brilhando não se extinguirá. Até cumprir sua missão. Mostrará a armadura do poder. Revelar o caminho pra vencer. Oh yeah. Ah, o céu do amanhã será azul. Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal. Bom pessoal, estamos aqui para mais uma Falha Crítica e hoje nós vamos falar sobre o Cavaleiros do Zodíaco Parte 2! Era muito grande para falar devagar. Não, é louco, Cavaleiros do Zodíaco, cara. Pô, mano. Eu gosto muito mais para tirar qualquer um de vocês, mano. Ah, puta que pariu, modo de troll. Então eu aqui, Eduardo, com vocês. Mais uma vez, Baço. Mais uma vez. Mais uma vez, é o 2, né, cara? Ah, aqui é o Ricardo e aqui o golpe funciona duas vezes. E aqui o Cavaleiro de Bacon novamente. Com vocês. Cavaleiro de ovo de bacon. É, por favor, né? Dá o... É que, porra, não é caminho. Não é armadura, bacon, né? Véio. Como é qualquer coisa, não, cara. Não é bacon defumado, é bacon. Bacon defumado. É, bacon defumado é o seu irmão mais novo, né? Tipo, de prata, bronze. É, exatamente. Bom, a gente falou da saga de. Até a parte Santuário, né? Que pra mim é a minha melhor saga. Eu também. Na minha opinião. E agora a gente vai seguir em diante. E a gente vai começar a falar por uma saga que não existe no mangá, que é a saga de Asgard. Sim. Ah, sim. Que não existe no mangá. No mangá 13, ela divide ali, tem só uma história solo do Yoga, que é considerado, chama a saga dos Guerreiros Azuis. Ok. Né? Que é aí a história da Natácia da Terra do Gelo. Que o Yoga vai pra lá, pra Blue Grad. Uma coisa só, é Nastácia ou Anastácia? É, Natácia. Natácia. Isso. Porque tem uma fábula, um mito, não sei, de Anastácia também, que é da região. A princesa russa. Não, mas é Natácia. Tá. Mesmo. E aí ele tá lá em Blue Grad, que é a cidade lá na Sibéria, que aí essa cidade você descobre que Atena, quando, no fim da guerra, a última guerra santa, ela prende os espectros, Hades e tudo mais, num buraco ali, naquela região. E aí ela coloca alguns cavaleiros pra tomar conta ali, naquela região. E esses cavaleiros se rebelam contra a Atena, e aí eles viram um grupinho à parte. Os cavaleiros de ninguém. É, tipo, cavaleiros de ninguém. Aí sim os mercenários. Por isso que mandaram o mercenário pra lá. Aí o Yoga vai lá pra verificar isso, e aí ele chega lá e tem uma treta acontecendo, que o líder da região tá querendo ser... o cara tá querendo matar ele e tudo mais, que é o Alexor. Ele quer matar ele, quer tomar conta de tudo lá e começar a se rebelar de vez mesmo. E aí, quando o Yoga chega lá pra resolver, dá um cacete a alguns dos guerreiros lá. Certo. E quando ele chega, o Alexor fez um esquife de gelo pra Natácia. E o Yoga chega e salva... E essa Natácia aqui é só uma menina da vila? Só a irmã do Alexor. Ah, mesmo. Tá. A irmã dele. Entendeu? E aí ele vai... E salva ela do Alexor, mata, bate no cara lá também e tudo. E coloca aí o pessoalzinho pra cuidar de novo da região. E aí dá, tipo, não dá a entender que deu certo ou não, se eles já tinham liberado algum selo ou não e tudo mais. Uhum. Né? Então eu não sei se ele vai fazer a ligação no final com o selo do Canon também ou não e etc. Mas ele faz logo esse selo aí, é bem curtinho a série. Uhum. E aí depois só. Meio mangá, né? Meio mangazinho só. Mangazinho. Onde ele entra pra outra parte do negócio. Pouca gente conhece, inclusive, também, porque não teve adaptação pra anime, né? Ah, nem sim. Nada, ele não fez. Podia ser um moviezinho, né? Não, porque não. Um OVAzinho, cara. Um movie tão direto. Um OVAzinho, porque é curtinho, faz um OVA de 21 minutos, que é um episódio, e conta isso daí, né, cara? Mostra isso daí. Exatamente. É só isso. É o Basgar. Os Cavaleiros do Zodíaco. Lutar e virar como um guerreiro. Ritual, persistir, superar qualquer barreira. Ficará sem temor. E é engraçado que a gente acompanha a saga das 12 casas, a gente vai na TV até o episódio 73. Nossa, né? Você falou agora que foram 12 mangás só, né? Foi até lá 12 mangás, 13, né? 12 mangás e meio. E aí a gente entra daí na, do episódio 74 até o episódio 99, são 26 episódios pra contar a saga de Asgard, que seria no meio mangá. Eu cheguei a comentar, acho, no cast passado, de tipo, na saga das 12 casas, no mangá, às vezes em um mangazinho só, eles derrotam 3 cavaleiros de ouro. Vai, tipo, chega. Não é que nem no anime que era tipo 2, 3 episódios pra cada cavaleiro. Uhum. Aqui na saga de Asgard a gente tem a Hilda, né? De Asgard, ela é responsável junto com o povo dela de manter as orações pra que as calotas polares não derretessem. Isso. Né? Ela é tentada com o anel de Nibelungo. Que aí toda a saga do Asgard, ela é em torno da lenda do anel de Nibelungo. Inclusive os 7 guerreiros sagrados de Asgard, né, são, que vem na... são os nasgos deles. É o um anel e os nasgos deles. Sim, vem os 7 estão presentes na lenda, né? Ou se você quiser pegar também pela coisa pela ópera do Wagner, né, que foi feita no século XIX, né, que conta em 4 atos daí toda a lenda do anel de Nibelungo. Tá. Que seria, na verdade, seria o anel dos Nibelungos, que é um povo. Tá. O anel pertence. E aí é legal, daí tá pesquisando um pouquinho sobre isso daí. Hilda também é um nome que acho que não veio à toa, acho que veio de uma personagem da saga, que é a Brunhilda, que a gente já viu depois falando do Django também. Uhum. Né? E o anel dos Nibelungos, ele foi feito pelo... Teve um anão que decidiu pegar todo o tesouro que tava com as ninfas, né? E decidiu, daí as ninfas falaram que em troca do... dele não amar mais, ele poderia ter o tesouro. E ele com o tesouro faz o anel, e o anel, quem tem um anel, governa o mundo. Pô, é uma boa troca. Que aí você, tanto que o pessoal fala muito depois do Senhor dos Anéis, isso daí, né? Que também a temática fica recorrente depois do Senhor dos Anéis, né? Certo. É o anel que governa o mundo todo, né? Uhum. O anel dos Nibelungos também. Né? Foi feito daí pra possuir. E o anão que faz, que é os Nibelungos são um povo anão, né? Tá. Que faz o anel, depois o Odin faz uma trapaça com ele, depois que constrói o palácio lá que, de Valhalla, né? Uhum. Que pagaria com o anel e com o restante do tesouro, ele acaba não devolvendo o anel por coisa e amaldiçoa. Por isso que o anel de Nibelungo é amaldiçoado. Certo, certo. Tá. E aí a saga daí que a gente tem dela, da Hilda daí falando que quer dominar o mundo, que agora tá com o anel. Puta que pariu. Que na verdade não mais é que uma ligação pra depois fazer a saga principal de Poseidon. Porque a gente descobre que quem deu o anel, na verdade, pra ela, né? Tipo, foi Poseidon. Foi Poseidon. É, sim, sim. E aí a gente já começa já com o guerreiro Shido, né? Indo atrás de Atena. Pra variar, nosso amigo Aldebaran é o primeiro a cair. Tá lá caindo. É o primeiro que tomba. É brasileiro, né? Foda, é cara. Só se fode. Com uma... é. Podia ser pior, podia ser argentino. Não, ele só se fode que é brasileiro, coitado. E aí a gente tem ele já atacando já, e a gente tem todos os guerreiros aparecendo com as armaduras novas que ressuscitaram com o sangue dos Cavaleiros de Ouro. Aí sim as V2 do mangá, né? Que particularmente eu acho muito mais bonito do eu que também, a... Eu gosto bem mais. Eu gosto muito da V1, cara. O capacetão assim, eu acho bem legal, cara. O capacete é o que eu não gosto. É o que eu acho tosco pra caramba, que é tipo cavalo na tua cabeça. É, eu entendo que isso protege mais do que uma tiara na testa. Ah, sim, mas... Com certeza, né? Ele só ficou bobando perto da armadura, pô. Bom. Aí a gente tem eles indo atacar pra matar a Atena, acabando matando, e o Shido daí é... Volta daí pra Asgard e desafia daí a Atena, que vai com os cavaleiros lá, né? O Yoga vai primeiro, né? O russo, né? Tá. É, tipo, na casa dele, né, pô? Eu vou tentar ir lá pegar a Atena, tipo... Eu não vou passar pelos 12 de ouro, então, tipo, eu volto pra casa e falo, pega eu. É, tipo mais isso. Ou menos pega isso. Pega eu. Aí ele volta pra lá, vai o Yoga primeiro, aí vai o Shun com o Seiya também, aí o Shiryu vai conversar com o mestre antes, como certo. Sempre. Shiryu tá de boa, eu falo, ah, eu vou, galera, vou indo, eu alcanço vocês. E lá daí fica, daí a gente tem, finalmente, contagem 24 horas, né? Shiryu dos Cavaleiros. Tem que ter. Que a nossa amiga da Atena tá pra ter que ficar rezando no lugar da Hilda e vai morrer até o pôr do sol, se os Cavaleiros não conseguirem tirar o anel da Hilda, pra voltar ela a fazer a função. Função dela, né? O Nibelungo só pode ser cortado com a espada de Odin, e a espada de Odin só pode com as 7 safiras que estão incrustadas nas armaduras dos 7 guerreiros. Uau! Então, tipo, é meu irmão, vocês vão ter que enfrentar. Não posso chegar, vão ter que enfrentar todos eles. Tipo, agora não é pra chegar até o local com as colunas de ouro, né? Agora você vai ter que enfrentar todos eles pra pegar as porras das safiras, pra pegar a espada pra tirar o anel. Porque ninguém é macho pra pegar um punhal e cortar o dedo da Yuda. Também. Na verdade é porque, é pra galera parar de reclamar daquilo. Pô, olha lá o santuário, por que eles não dão a volta? Ah, porque não sei o que tem, não, agora não tem paixão com isso. Tem que dar porrada. Chega. Ainda bem que os sete guerreiros sagrados da Yuda gostam de lutar, né? Porque um deles vira e fala, foda-se, sai correndo. Já você era. Não vai me pegar? Já era. Já era, ganhou. É que aí tem a grande questão dos inimigos dos cavaleiros, né? Todos eles são super arrogantes. Lógico. E todos eles acham que eles vão dar conta. Que é muito engraçado que eles. Tanto que fica um por um pra enfrentar, porque eles falam assim: estão todos eles lá pra enfrentar os caras. Aí sobe, deixa só o Thor, né? Porque fala: ah, não, vou deixar. Deixa só o Thor, só que só o Thor dá conta. Aí cada um que morre, um desce lá do castelo. Não, pode deixar que só eu dou conta. Porque eu sou melhor do que o cara que acabou de cair. É, e sou melhor do que os cinco cavaleiros da Atena. Eu sempre soube. É, sou melhor que os cinco de Atena e sou melhor do que o Thor que acabou de cair. Ah. Então, deixa comigo. Dos outros, cara, se eu fosse contar, sei lá, eu e mais um ali, só ia falar, cara, vamos lá, gente. E foi indo um por um, deu muito certo. Vamos lá. Tipo, pô, a gente tá em sete, eles estão em cinco. Vamos lá fazer um montinho deles. Pensamento de matilha, vamos lá. Puta. E aí o primeiro que eles enfrentam é o Thor, né, de Fecta. Isso, o seu famoso Hércules titânico. É. E ele é gigantesco, né, cara? Cara, e foi legal porque aí nesse lance assim de se eu quero pegar a porra da espada de Odin, eu preciso arrancar a safira na marra. E foi legal porque o Seiya realmente enfiou a mão dentro, praticamente enfiou a mão no negócio pra puxar, pra pegar a safira. Acho que ele enfiou a mão no soco, né? É, né? Ele atravessou o Thor com um soco. Aí a safira troca. É, tipo, porra, realmente tirou na marra essa safira, cara. Só que teve que atravessar o gorbiteiro. Ele quis tirar a safira pro outro lado. Pelo outro lado. Isso é difícil. O que eu achava engraçado, eu não entendi por que essa porra desse Thor usava um machado. E do martelo. É que martelo. Não tinha nenhum cavaleiro de Odin de Libra pra pegar todas as armas, mano. Então, assim. Foi com o que tinha, né, cara? Foi com o que tinha e já era. E acho que foi a puta surra que o Seiya levou, cara. Foi uma das maiores surras, acho que eu vi o Seiya levando, cara. Essa eu já vi ele tomar tanta surra. Que eu já... Não, cara, naquela ali foi. Mais. Aquela ali só faltou o Thor jogar um pouco de sal pra segurar o couro dele, porque ele tava pancando já. Mais do que no Abel? Porque o Abel bate nele. Nossa, ele bate nele até o velho. Desculpa, a segunda que ele mais apanha. Tá. Acho que o único cara que bateu mais que o Thor foi o Abel. Nossa, porque no Abel dá dó do Seiya. Dá vontade de adiantar ali. Fala, chega, vai. Eu sei que você vai ganhar no fim. Foi curto, mas eu também considero bem, bem humilhante o Aldebaran, né? O Aldebaran tá com ele no chão e pisou em cima com o pé na cabeça dele, cara. O Thor faz a mesma coisa. O Seiya gosta de acompanhar, velho. O Thor afunda ele no gelo na pisada. Com o calcanhar. Tá que pariu. Caramba. E aí quem que vem trazer a informação das coisas depois é o Shiryu, que sempre, né, tem um mestre pra informar tudo, né? Informa daí fica fácil, né, cara? Só um pequeno porém. Eu acho que o Radamantos também pisa no Seiya. Pisa, o Radamantos também pisa no Seiya. Seiya é beat, né, cara? O Seiya é de síndrome de Carpete. Não, mas a treta do Radamantos, na verdade, é com o Kanon. Depois. Ah, tá, sim. É com o Kanon. Mas aí eles enfrentam daí, tipo, o primeiro já é o Thor, que quem enfrenta daí é o Seiya, nessa luta aí, né? Isso. O Didona, o Shiryu chega, dá a coisa. Tanto que nessa parte é uma trollagem muito foda, porque o Seiya arranca e o Shiryu vem contando que precisava das sete safiras, né? Uhum. Aí o Yoga. Então, Shiryu, você tá dizendo que nós precisamos de mais sete iguais a elas? Aí o Shiryu, não, Yoga, mais seis. Já tá com uma, né? Tipo, não. Sabe contar, seu russo escroto? Porra! Foi muito trollado, cara. Achei muito foda, cara. Seu russo escroto não sabe contar, não? Cacete. Os Cavaleiros do Zodíaco. É a Safira de Odin. Precisamos de sete iguais a ela. Não é isso, Shiryu? Não. São seis delas. O segundo é que eles vão enfrentar o Shiryu, vai enfrentar o Ferrinho de Ariote. Adoro Ferrinho. Isso, essa eu curti, cara. Nossa, essa muito. Cavaleiro que eu curto pra caralho. Ele tem as garras que saem da mão. Muito foda, cara. E ele tem o visorzinho também. O visorzinho. Nossa, acho muito legal. O Ferrinho, que na mitologia grega é o lobo gigante que devoraria Odin no Ragnarok. No Ragnarok. Já quando chegasse no Ragnarok. Certo. Ele é um lobo gigantesco. É, grega não. Norte que eu falei. Se for grega. Falei, nossa. Não falei no grito. Eu falei norte. Bem, tudo bem. O Fenrir que na mitologia grega. O Fenrir que na mitologia grega. E aí Fred que também apanha, também fica cego novamente. Não. Gosta. Um é sempre zardo, outro é sempre cego. Todo cavaleiro de Atena é fadado alguma coisa. Você sempre perde a mãe. Mas isso não fere o olho dele. Alguém joga a mãe mais pra baixo? Pra baixo. Esse fere, ele fere o... A sobrancelha. A sobrancelha escorre o sangue. Todo ele sangue, não consegue... ele consegue abrir o olho. Então ele vira e fala, foda-se, tô em casa. Então, é quase isso que ele fala, né? É. Uma risadinha. Não, uma risadinha mesmo, falando pra mim, falando que achando que... Você acha que isso vai me impedir de te matar? O único cavaleiro que conseguiu realmente... Isso não foi pros desenhos, nem mangás. Mas o único cavaleiro que realmente venceu o Shiryu foi o que fez ele enxergar. Sério, cara? O cara que fez ele enxergar, mano, venceu ele. E eu falei... Desculpa, cadê a Sociedade Protetora dos Animais? Porque o Shiryu teve que matar uns 50 lobos. Puta que... 50 lobos, elevado? Mano do céu, cara. Ele batido puta, ali. Velho, puta Far Cry 3, cara, que o Shiryu fez aquela porra. Ele tirou o couro pra fazer mochila dela. Fumando. Mas aí, tipo, o primeiro que mostra, né? Tipo, aspas, dominando os animais do seu próprio. Sua própria armadura, tá ligado? Ah, tem o do corvo que raptou a Atena. Ah, verdade, o corvo. Queria levar a Atena do. Da Grécia, do Japão até a Grécia. Né? Isso, só isso, é verdade. Esses dois são os caras que. Dominam seus próprios animais. Né? Aí você imagina o Miro de escorpião, você chega um monte de escorpião. Meu Deus, é assim. É, a gente tirou o meu monte de dragão. Tá louco, né, cara? Ia ser muito da hora, falei. É que ainda escorpião eu já vi, né? Dragão, mas tudo bem. É. Mas seria bacana ainda assim. A gente tem. Komodo. Pra mim, que a luta mais foda, que eu mais gosto, é o Hyoga contra o Hagen de Merak. Ah, essa foi. O Hagen é o da tretinha? Da tretinha que ele tem com a Freya. É. Que a Freya, que é a irmã da Hilda, né? Que é na Freya, na mitologia nórdica, é a deusa do amor, né? E ela é ela é dada, na verdade, como um par também da barganha com os Nibelungos, mas até então. O Hagen só que entrou. Então, tem a ver ou não? Não, o Hagen entrou muito esquisito. Marido dela? Não, o Hagen, na verdade, ele é um cara que ele vai trair o Siegfried. Siegfried casa com a Brunhilda no final. No meio, na verdade, da saga. Uhum. E aí ele tá com a Nadine Nibelungo, o elmo da visibilidade, todas as coisas lá. Eles descobrem toda essa treta quando ele vai viajar. Ele deixa pro vídeo, vai viajar. Quando vai com o rei Gunther, né? Tá lá, descobre daí que ele era o Siegfried, que tava com o anel. E o Hagen era filho do anão. Era filho do anão com uma outra humana, que construiu o anel. Uhum. Então quando ele olha, ele descobre que o Siegfried tá... Ele faz uma tramóia com o Siegfried pra trair ele, né? Acaba fazendo puta uma treta de... O Gunther casa com a Brunhilda, faz puta uma treta danada. E é o Hagen quem mata o Siegfried na lenda. Com aquele... Na pena das ele coisas. Faz o Siegfried trair a Brunhilda. Brunhilda fica puta, revela a vulnerabilidade do Siegfried. E o Hagen vai e mata ele com uma lança. No ponto vulnerável. Aí ele é super amiguinho do Siegfried. Não, não, é o parceirão do Siegfried. É, o Siegfried protege a Hilda e o Hagen protege a Freya. É, mas acho que foi essa zoeirinha mesmo de deixar os dois caras, cada um protegendo uma. É. Então, e é interessante que a Freya, aquela imagem que ele usa, né? Aquele desenho dela, é o Kurumada fez exatamente da história do mangá. É, ela tem o mesmo skin do desenho da Anastasia do mangá. E aí ele, como não tem no anime, ele pegou e fez a mesma cara. Fazer dela, uma ligação mesmo. Pra mostrar. Não, é uma ligação citada. Citada, exatamente. Tá. É a mesma da Natácia do mangá. Do mangá. E aí tem uma tretinha entre o Hyoga com o Hagen, porque o Hyoga, quando foi na frente, ele acabou sendo capturado. Né? E ele se deixou capturar pra não revelar que era um cavaleiro. Exato. E ele é torturado pelo Thor, e aí o Freya... Que salva ele. Então fica um tretinha dele com a Freya e o Hagen é apaixonado pela Freya. Quando o Hagen chega e fala, meu irmão, agora você tá querendo pegar uma mulher, o negócio vai pegar agora. Né? Não é pra me peste. Uma dúvida. O Hyoga usa uma armadura vermelha, é nessa saga ou é no filme? No filme. No filme. É no filme que ele usa a armadura vermelha, porque também é no gelo, daí eu tava me sentindo. É no filme, é no Guerra dos Deuses. Ah, tá, beleza. Eu vi o comecinho dele dando umas puta porrada que eu... Foda pra caralho. Que ele trai o grupo mesmo. Eu lembrava que também é porque ele é sequestrado. Daí ele... Então, ele trai o grupo. Eu lembrava se era nisso que ele ia primeiro, daí ele era sequestrado, eles tinham que contar ele ou se era no filme. Ah, então tá, beleza. E a outra coisa da citação mesmo que o Kurumada faz é isso. A Freya liberta o Hyoga E nesse continho da Natasha do Gelo e Fogo, o Yoga liberta ela. Ela salva ela da RG. Fazendo referências. Aí depois a gente passa pra luta mais longa que tem. A luta do Yoga é aquele luta no fogo, né? Tipo, puta, ele luta no fogo, cara. Isso, sim. Bem legal essa expressão, no meio do gelo aí, isso dentro do... Né? Foi de propósito pra passar a fraqueza do Yoga, porque realmente o Yoga não tá aguentando a temperatura, porque o Hagen é fogo e gelo. Isso. Porque então ele treinou por aquele lugar que ele treinou, ele falou que só sem um bom cabelo de gelo você conseguisse fazer um esquife de gelo na lava. Bom, não, de fato. Não é não? E ele faz, cara. Pois é. E Yoga mata ele, a gente vendo pela primeira vez, né, ele usando... Né, o Execução Aurora. Depois ele aprendeu com o Camus, ele mata o Hagen com uma Execução Aurora, tá ligado? Uhum. Muito, muito, muito foda bom. Mesmo, cara. O Yoga sofre nessa, cara. Apesar de ser russo, é uma linguiça. Tá no fogo, né? É. Tá na lava, meu irmão. Tá na lava, né? O Yoga tá suando as bicas no coisa, cara. Muito engraçado, cara. E digo mais, tá suando a pica também. Aí a gente tem a luta mais longa que eu vi no anime, cara, que eu tava assistindo de novo pra fazer o cast, acho que foram quase 5 episódios, cara. Puta que pariu. Mime de Benetinashi, cara. Ah, o da harpazinha que enfrenta o Shun. O da harpa, é. Que enfrenta o Shun. Que o Mime, na verdade, era um outro cara, foi o cara que criou o Siegfried depois que a mãe dele morreu, que sabia que o anel de Nibelungo tava com o dragão. E ele treina o Siegfried pra pegar o anel, né, do Nibelungo, dos Nibelungos, pra depois roubar. Aí quando o Siegfried mata o dragão, que ele se banha com sangue, tem percepção essa, sensorial, tudo, ele descobre, ele vai até lá e mata o Mime, o pai dele de criação. Ah, tá. Entendi. O Mime continua seguindo, que a gente vai ver, sempre o personagem afeminado de todas as sagas. O inimigo do Shun. É, que é o inimigo do Shun, como sempre. Que também sempre ligado a tocar um instrumento musical. Também. Que depois vai ser o Sorento. O Sorento de Síria. É. Tirando o Afrodite. E depois vai ser o faraó de Esfinge em Hades. É, exatamente. É muito ele tá sempre. O problema do Shun é a música, né, cara? Ele não gosta, cara. Ele vai tocar isso aí? Não vai, não. Você não consegue tocar? O Shun nunca aprendeu a porra no instrumento. Sempre quis, né, cara? Ele queria ter uma harpa, deram uma corrente pra ele. Ficou muito puto. Ele não conseguiu. E depois passou. Quem derrota ele no. Meses esticando a corrente, tentando tirar uma nota dela. Não saía nada. Não foi nada. Que aí quem mata ele, na verdade, pra variar. Pra variar de novo, é o Ikki. Chega o Ikki. E o Ikki, cara. Não, o Ikki, meu, nessa saga, o Ikki deve ter feito um curso com a Oprah e do Dr. Phil, cara. Porque ele mata o Mime, na verdade, trazendo as lembranças do pai do Mime. E depois, mais pra frente, ele vai reconciliar os irmãos Shido e Bado. Shido e Bado. Tá ligado? Também, cara, o Ikki tá assim, cara. Projeto social do Ikki, cara. Vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver nosso. Tudo isso que você tem é raiva mal canalizada. Tá, e eu entendo de raiva, eu entendo de raiva. É quem fala. É, mas o Ikki fala pra ele no anime. E fala isso pra senhora. Eu sei, eu era desse jeito. Eu era você que odiava tudo a todos. Amaldiçoei até Deus, né? Pra conseguir minhas coisas. Aí ele fala, você saiu bem. Você tá indo. E eu quero ser como você. É, você tá indo de boa. Fiquei sabendo que você deu um pau lá nos 12 de ouro. E ele vence o Mime realmente fazendo a conciliação com o passado dele, com o pai dele que era malvado com ele. Né? E faz tipo, o golpe fantasma tá adquirindo novas utilidades aí. Pois é. Mas cara, o Ikki em Asgard é o psicólogo, cara. Mano, o psicólogo. No mínimo, a Athena sentou com o Ikki, foi o Ikki. Vamos conversar. Eu vi como é que você agiu lá nas 12 casas, eu vi o que você fez antes, eu vi o que você começou a fazer quando você passou a ajudar o grupo e... Mano... Não é assim. Não é assim que funciona. Vamos trocar uma ideia aqui. E aí o Ikki virou isso, cara. Exatamente. O Ikki virou isso. E aí a gente segue, que é engraçado também, que aí, de novo, né, toda saga tem um vilão que todos os heróis param nele. É assim. Todo mundo cai. Pra tipo, todo mundo se encontrar ao mesmo tempo, né? É. Todo mundo caiu no Mino de Escorpião. Né? Todo mundo parou ali, e Yoga chegou e mandou pra lá. Nessa vez a gente tem o Alberiche de Megrea. Alberiche. Que é Alberiche para Amarim, para o Seiya, para o Yoga. Tipo, cara, até chegando, o Kiki tava ali. O Kiki tava passando, para todo mundo. Cara. O Alberiche tem as placas de robista, né? De ametista. Né? Que aí eu achei que legal. Cega o Yoga. Que, de novo, também o personagem, que sempre tem um personagem que na verdade está contra também o vilão, mas também contra os cavaleiros. É. Tipo, tinha o Saga, que era contra. Era, também tava contra a Atena, tava por tudo, si. E tava contra os Cavaleiros de, os Cavaleiros de Ouro. Uhum. Agora o Benito falou assim: não, vocês, a gente tem que salvar a Hilda. Cara, quem disse que ia salvar a Hilda, cara? Eu quero todas as safiras pra mim, porque eu daí vou possuir o poder de dominar o mundo. Né? Que aí faz uma referência direta, porque Alberiche era o nome do anão que criou o Anel dos Nibelungos. Então o anel era originalmente dele mesmo. Certo. Então faz sentido na saga do Asgard ele querer todas as safiras. Ele criou o anel, é. Tipo, eu só quero que tinha sido combinado com o Minho Odin pra construir a porra do Palácio de Valhalla. Uhum. É. E aí ele pega, e aí todo mundo para nele. A luta dele com o Yoga é muito legal, muito legal. A gente tem o Yoga de novo usando aquele golpe que ele não usava desde a Batalha Galáctica, né? Que era congelar as pernas dos inimigos. Ah, tá, sim. Que okay. Ele usa com o Hércules. Gigantão, e aí o Hércules fica batendo nas costas dele. É, nessa agora não deu graça, porque o Alberich tá com uma espada em chamas, desce nas costas do Yoga e o Yoga já desencana. Já. Aqui não vai dar certo. Parou. Ah, para. Já não tem carne lá, vai, você vai querer vir com espada em chamas? Não, vai, luta com você. Tchau. E era o inimigo, aquele inimigo cruel, tipo, é o Máscara da Morte, assim, né? Uhum. Casos, né? Porque sim. É um cara que. É vilão. Tem que vilão, ter, tem que ter. E todos os outros ainda estavam lutando pra proteger Hilda, eles não estavam sabendo que eles estavam no lado errado. É. Né? O Alberich não. O Alberich ele cega Marin com um negócio de aço que joga, usa Marin contra o Seiya pra extrair ele, congelar e prender ele na ametista, né? Depois o Yoga também, ele usa o Seiya e a Marin pra prender também na ametista. Ele só vai parar mesmo quem vai derrotar o cara, o Shiryu de dragão. Ah, óbvio, né? Porra, né? Por quê? Porque o Máscara da Morte, esse é o cara que faz isso, a gente vai pegando esses caras assim, pô. Exato. Já tem know-how de como enfrentar esse tipo de cara. Matar vilão é com ele. Ele foi pedindo licença e falou assim, só um minutinho. Exato. O cara foi, jogou a Shurei no... Não. Mas daí de novo, né, o Shiryu pedindo ajuda pro mestre. Você tem um mestre que é a porra do Cavaleiro de Libra, mano. Mestre, me ensina mais. Fala aí, qual das técnicas secretas que eu aprendi que eu não sabia até ontem, mas agora eu sei e eu posso usar agora? É? Tipo isso. Nada. É, porque o Cavaleiro de Libra já tinha enfrentado um Alberich na outra guerra. Na Guerra Santa. E ele sabia daí como escapar da unidade na natureza. Viu? Cara, essa é a vantagem de ter mestre. É, essa é a vantagem do RPG. O nosso resolve o problema, todo mundo é libertado dos ametistas, né? Ah. E vai o. Porque pra mim, se o cara morre, a ametista devia ficar lá até. Ele é o único que deveria destruir a ametista vivo. Se ele morreu, o cara devia ficar lá. É, que era essa a ideia que ele tava usando pro pessoal. Assim, olha, todo mundo quer matar ele, nós dá o golpe final. Ele fala, não, se você me matar, as pessoas ficaram presas na metista para sempre. Aí todo mundo falava, aí ele ia lá e matava o cara. Aí até que chegou no Shiryu, que ele fez isso uma vez com o Shiryu, fez uma segunda vez com o Shiryu, pra quebrar a concentração dele e tudo. Uhum. Na terceira vez o Shiryu fala assim, mano, não gosto deles mesmo. Tipo, não cai mais na sua, você tá blefando, tá ligado? E se eu tivesse, cara, o Shiryu pegar a porra da espada que ele já pegou, ele escolheria cortar o skiff do, escolheria outra. Do Yoga, e já era, tranquilo, cara. E aí os caras finalmente conseguem invadir. O palácio, né? O palácio lá da Hilda. E aí tem o. Lá dentro do palácio eles vão enfrentar o Shido, né? Isso. Que foi o que eles enfrentaram lá no início, que era uma treta. Aí é legal porque quem que para, por incrível que pareça, lá contra a Atena, né? Quem que para o Shido quando ataca e vem todos os cavaleiros é o Andrômeda. Uhum. E aí tem que fazer Shido. Alguma coisa, né, pô? E aí todo mundo parou lá no Alberich, né? Chega agora só o Shun no palácio. O Shun e a China. Tá, certo. Porque eu não sei o que tem essas mulheres, cara, que ficam me invadindo junto com os cavaleiros, cara. Mas não é só muito sangue nos olhos. Não cara, é, porque não tem nada a fazer. É, ué. E elas, em teoria, são prata, né? São um pouquinho mais fortes. Isso. Vamos junto. Vamos é, cara. Foram lá juntos lá, cara. E aí eu acho legal daí que quando ele chega, a gente tem uma parte legal que faz uma ligação pra depois, né? Na verdade, o que faz elas estarem invadindo junto com eles é que essa saga é diretamente ligada com Poseidon. E Poseidon, a Marin tem que estar e a China também. Porque é quando vai revelar o negócio da irmã do Seiya, que vai dar aquele rolo de, Marin é tua irmã. Depois vai descobrir que não é, mas ali eles acham que é. É tudo isso no Poseidon. Uhum. Por isso que eu sei que entrar. Não sei se eles acham que a gente por isso ou não. Mas enfrentando aí, o nosso amigo Shun ia conseguir vencer com a Tempestade Nebulosa. O Shido, na verdade, vence, né? Só que aí aparece a sombra do Shido, que a gente não sabia que existia. Aparece o Ikki dele. Aparece o Ikki dele, que é o irmão mais velho. Todo mundo tem um irmão, tem um Ikki, né? O irmão mais velho. E o... que é o Bado, né? Que é o Bado. E o Bado é o da armadura branca. A sombra branca. Cara. É, a sombra branca, ninguém via ele. Ele é o Tigre da Sombra. Ele é o Tigre da Sombra. É, o Tigre da Sombra, tudo branco. Que a armadura é bonita pra caralho. Bonita, né, pra caralho. Extremamente bonita, cara. Muito bonita. Achei muito bonita. Acho que então, a única armadura mais bonita que a dele é a do Siegfried, cara. É, a dele é linda pra caralho. O Siegfried cara, também é muito foda. Tá, tipo, nossa, mais do que as de ouro? Uma pobre colada? Não, tô falando aqui dos caras. Essas armaduras de Asgard, cara. Achei bem, bem. E a de Odin, que eu achei de Odin. Não, a de Odin é... Achei horrível, mano. E aí daí acaba derrotando ele com a China, mas pra variar, né? Já que a gente tá lutando em duplo, você chamou seu irmão mais velho? Tag team, cara. Chama meu irmão, bate aqui. Bate aqui, passou. Vai o Ikki. E o problema é que o irmão do Shun é o Ikki, né? É o Ikki. É o cara que resolve a treta, ele sozinho derrotava os tipo, dois. Beleza. Pontos pro Bado, o Bado é foda. Mas é o Ikki. Mas o outro é o Ikki, mano. É, o problema do Bado foi esse, né, cara? Mexeu com o irmão mais novo errado. Errado. É, o Ikki é o Game Shark dessa. Exatamente. Aí ele enfrenta, vai ter a luta deles, né? No final, de novo o Ikki psicólogo. Tá ali, cursinho. Ele não mata o Bado, né? Mas ele fala, pô... Irmão mais velho para irmão mais velho, você entende? É, assim, você gosta, na verdade, do seu irmão. Fala a verdade, você tá com essa pose de marrento aí por quê? Você fala a verdade, você gosta do seu irmão. E conta, né, um pouquinho da história deles lá, que eles são... separados e tudo. É, eles eram gêmeos, eles foram separados porque era considerado amaldiçoado, gêmeos. Mas aí né? Entregaram a armadura ainda assim, né? Então. Aí o Yoda depois entrega pra ele. É, aí é interessante porque não tem a referência, né? Como a gente já conversou antes, essa referência. É, eles não nórdica, fazem parte do anel de Nibelungo, né? De e aí, mas eu já tinha visto em algumas revistas, ou foi uma entrevista com o Kurumada, alguma coisa assim. Que foi mais pelo que o Kurumada sempre trabalhou mitologias, e ele não tinha espaço, ele nunca pensou nada da parte de mitologia romana, né? Sabe, tá. Essa parte assim, ele nunca pensou nisso. Então ele foi fazer uma homenagem mesmo para ter esses dois irmãos que têm problemas, tarará, foi Rômulo e Remo. Os dois irmãos aí vieram assim, putz, eles não são de lobo, eles são de tigre, sabe? Tipo, certo. Coisinhas assim, então. Mais ou menos isso. Era o Tigre Negro, era o Shido e o Bato. Que era verde. E as sombras era o branco. Era o branco. Tinha uns problemas com isso, né? Tá o daltonismo aí, né, cara? É, vamos ter problemas com isso. O Kurumada acho que era daltônico, mas tudo bem. Mas aí o Ikki daí vai lá e conversa com ele, ele acerta a vida com o irmão dele. Aí ele pega e leva o lindo, né? Limão dele morto nos lindo braços. Demais. Muito pra bonito. Ser enterrado. Muito e deixa isso. Os caras passar. É, muito bonito isso. E dá. Tira as duas safiras e entrega. Vaza. As afilhas são muito engraçadas. Você matou o cara, as afilhas dropam. Ela vai... É loot, cara. É loot. Já aparece o loot girando. Brilhando. Exato. Sempre. Aí a gente tem daí a treta toda daí, depois mostrando daí, né, com a Hilda do Siegfried, né? O Siegfried já tá suspeitando já que tá alguma coisa de errado, realmente, mas ele tá preso no juramento com a Hilda. E aí todos os caras chegam para enfrentar o Siegfried. O cara mais foda da história da série. Da série e o cara mais foda da mitologia nórdica. Sim, claro. É o herói nórdico, né? É o herói nórdico. É. Que matou o dragão, dominou, né, o anel, fez exato. Toda a treta, né, cara? É tipo Hércules nórdico. Sim, mais ou menos isso. Sim. E aí eles têm daí... E aí, meu irmão, todo mundo apanha. Miseravelmente. Cara, os caras apanham mais que vaca na horta, cara. Os caras, puta que pariu, cara. Mas chega da dó, cara. Miseravelmente, cara. Os caras comem capim, cara. Os caras, puta que pariu. O Siegfried, que é a estrela alfa, né? Que eles todos, os sete, que são sete guerreiros sagrados, que são sete da constelação de Ursa Maior. Ah, tá. Né? Então ele tá, que ele é a última estrela, que é a estrela alfa, né? A mais brilhante. Mais brilhante do céu. Ele enfrenta todos ali, até que aparece, né, o Shiryu, que consegue mostrar que como o punho do dragão dele dá falha na técnica do cólera, dá o... O Siegfried tem alguma falha também. O Siegfried herdou a falha do guerreiro sagrado, que ele traz o nome, né, que a folha está ele exatamente... Ele tem a manchinha da folha dele. Né? É, exatamente do outro ponto, ao contrário, né, nas costas, né, mas na direção do coração. Que ele abaixa para fazer o golpe dele lá, mais fudidão. Uhum. E aí dá o ponto daí pro ser destruído. Só que ainda assim o Senhor não destrói ele. Aí a gente tem finalmente a ligação mesmo com a próxima saga. porque aparece o Sorento de Cirene. Que daí fala, pô, vim até aqui porque eu tô vendo que parece que você tá tendo dificuldade. Então deixa eu lidar com essa galera aqui, né? O Siegfried tava meio que caído, a galera ignora então que ele esteja caído, acho que ele já era mesmo. Uhum. Ele ouve todo o Sorento falar do Anel de Nibelungo, da posse tida por Poseidon, blá blá blá, blá blá blá. Aí ele levanta e fala, ah é? Então, aí foi a cena que você falou de enfiar, Harris, foi do Siegfried, que ele enfia a mão dentro do estômago mesmo, arranca a safira, tá. Entrega daí pro Seiya. E de novo, pra fazer tudo a questão do junto com o Shiryu, né? Uhum. Que ele tem o mesmo problema do golpe, a mesma falha, ele também tem o último dragão também. Também prende o Sorento com a mão enfiada dentro do corpo dele, igual o Shiryu fez com o Shura, tá ligado? Certo. Também gruda nele e leva ele até as estrelas. Puta que pariu. Que aí do Bandiscock não resolveu nada. É, exato. Não resolve nada. E aí a gente tem daí a. Todo mundo morrendo pelo Seiya, que a Elda fica tentando matar ele, todo mundo pulando na frente. Pra variar. Pra variar. Aí ele consegue daí a armadura do Odin e corta o... Com a espada. Com a espada o só, anel só de Belungo. Corta só o anel com aquela corta espada. Ela com a espada gigante. E corta ela? Corta ela, ela fica uma poça de sangue assim, tanto que os caras ficam todos desesperados. Puta, o pariu matou ela, agora já era, porque a Atena vai morrer, né? Porque se fosse o Shiryu, ele saberia a técnica de cortar só o anel, igual ele fez com a esquife de gelo, que cortou só a esquife no relógio. Exato. Mas não, deram espada pro babaca do Seiya. Não precisava fazer nada. Só e aí, o que a gente tava falando, né, cara? Também comentando da velocidade das sagas, né? Porque eles terminaram as sagas do Cavaleiro de Ouro, deu um dia dos caras curando a armadura, o Shido ataca, tem toda essa treta, a Hilda depois corta o anel, mas a Hilda consegue recuperar, vai lá. Uhum. Dá um curar ferimentos graves em massa e todo mundo, né? Perde perdão pra Atena, ajuda a Atena, volta a erguer todos os icebergs que estavam caindo tudo. Nesse momento, já chega já o Poseidon e já puxa a Atena pro fundo do mar. Tipo, é inevitável, cara. Cara, os caras passam por 12 horas na saga das 12 casas. Seja 13 porque apagou no final. Tem esse um diazinho de descanso, vai por mais um dia pra Hilda, chega no dia na Hilda, termina a Hilda, imediatamente já vai do Poseidão, que ele já tem mais um dia pra fazer. Como o Yoga vai antes se tá todo mundo machucado no hospital no fim dos 12, só dá um dia de delay? Porque os caras estão arrumando armadura esse dia e o Yoga vai sem armadura? O Yoga é russo, cara. Você acha que ele realmente precisa de um dia inteiro pra curar todas as feridas? Ah, tá. Em 3 horas ele já tá tomando vodka. Já, cara. Tomou 2 gols de fora, que já recuperou 2 D6 pontos de vida. Tranquilo. Imagina que não tá fedendo a roupa dos caras. Mano, banho? E aí que é legal, né? Porque quando você mexe a armadura de Odin, ele ganha uma roupa inteira azul. Da onde tá aquela roupa azul? O colar vem de brinde. A armadura sai, porque a armadura foi assim, meu irmão. Fez a treta, volta pra cá. A armadura volta, tanto que a Hilda lá segura a espada e com o sangue dela, faz toda a magia que tem que fazer. Né? Aí volta, ele tá de novo com a camisetinha vermelha. Eu imagino o Seiya pensando, pô, achei que ia ganhar uma espada, uma armadura um pouco diferente, mas não, pegou de volta, filha da puta. É muito bom porque a hora que eles vão pra Poseidon, eles vão direto, né? Vão direto, eles e já. E as armaduras estavam completamente destruídas de novo, e aí? Aí tudo bem, né? É de boa. O Kiki tá lá, O Kiki sempre aparece, né, cara? Tem portal. O Kiki e o sangue da Hilda, que já tava. Não, o sangue da Hilda já deu bem. Ah, é verdade. O sangue da Hilda, né? Sangue da Hilda, afinal de contas, né? Os Cavaleiros do Zodíaco. É a Safira de Odin. Precisamos de 7 iguais a ela. Não é isso, Shiryu? Não, são 6 delas. E aí é legal que a gente, exatamente no episódio, a saga do terminando no 99, exatamente no 100, a gente começa a saga de Poseidon. A gente entra já na saga de Poseidon, que ele encarna em Júlio Solo. Julian Solo. É. Ou isso. O pai dele me disse. É isso. É. E aí a gente descobre que ele sempre tem que encarnar em alguém da família Solo. Isso. Não, o primeiro foi o Han Solo. Não, é o próximo. É o próximo. Primeiro, o Julian Solo, que dele é o herdeiro de uma família de o prestígio de mercantes ali do Mediterrâneo. Uhum. Engraçado que esse mesmo Julian já tinha pedido antes a mão da Saori. Da Saori em casamento, sim, a gente sabe. Ela nega. A gente sabe também. Que rancor. Que isso é rancor de ele cara. Ele só quer destruir o mundo, exato, porque tomou um fora. Exato. Foi aí ele faz o segundo pedido de casamento pra ela, ela nega, ela fala: ah, é? Não vai casar comigo? Vai pro pilar principal, vai receber água dos sete mares também afogada, Matias. Exato. Vou matar o seu afogado e vou inundar essa porra toda desse mundo. E quero nem saber. Foda-se. E aí, de novo, temos sete guerreiros. Os sete generais marinas. É porque o cálculo é bom, né? Dos mares, né? Sete mares. Sete mares. Só tem sete. Cara, você não escuta a história do pirata? Verdade, são histórias dos sete mares, né? São dos sete mares. Exatamente. Tem os sete mares, tem sete pilares. Eles têm destruído sete pilares pra depois destruir o pilar principal onde tá a Atena. Que é bacana, eles deram uma utilidade pras armas da armadura de Libra, né? É. Falou, pô, vai ficar lá parada pra quê se a gente tem que destruir a porra de um pilar? Quem pode usar é um velho que não vai sair de lá. Não pode sair de lá. E é legal que agora, com a... Eu fico imaginando o Doku botando a armadura com aquele corpinho anão dele. Que foda, cara. Eu sempre imaginei. Porque a gente não tinha a menor ideia do que aconteceu em Hades. Então eu sempre imaginei. Que coisa linda. Chega aquele velhinho, o de bengala. Ao invés de bengala usando a espadinha. Ai, ai. Que pariu, cara. Só pro... Ele usa só o torso da armadura. É, ele usa só o capacete, meu irmão. Capacete é a cobra inteira. E é bacana que eles realmente vão pra baixo do mar. É tipo, é um mundo embaixo do mar, né? Muita Atlântida, né, cara? Demais, é. Sim. Muita Atlântida. Clássico demais isso. Tem os sete pilares que seguram o mar, mas eles derrubam o pilar, mas o mar não cai. Não. Ah, começa a... Segurar é fiscar. Né, que segurar é figurativamente. Olha a gente aí perdendo a metáfora. Pô. Entendeu? Perdemos a metáfora. Segurar figurativamente. A gente tem um set daí pra destruir. E aí é a primeira vez que eles enfrentam uma mulher, né? Tipo, como líder de alguma coisa, ou sei lá. Não, eles já chegam lá, tem a sereia. Né? Pra eles enfrentarem, mas tipo, não dá nem graça, assim. Ah, sim, sim. Muito rapidinho ela já... Isso é machismo do caralho. É, eu sei. Cara, já vai embora. Cara, é assim mesmo, cara. Cabelo do dia com essa coisa de macho, cara. Não vem com essas coisas com Nietzsche, não. É o cara tirando o chuva. Um monte de gente diferente, papapá, em todo lugar. Tirando o chuva e coisa de macho. Coisa de macho, cara. E aí a gente tem daí o pessoal, daí é legal que daí quando você falou do Mestre Ancião, que agora você vê uma parte dos Cavaleiros de Ouro, né? O Mestre Ancião impede que eles vão ajudar. O Lang tá aguentando. Né? Ah, e aí você descobre que o Mestre Ancião virou o líder do santuário. Exato. Né? Tipo, todos os Cavaleiros vão obedecer ele agora. E ele fala pra galera, vocês ficam sempre... quietinho aí, paradinho nas suas casas e deixa os caras se enfrentarem. É, porque o santuário sempre tem que ter um mestre, não adianta. É, e aí sim, não revela o porquê, né? Vai revelar mais pra frente o porquê que ele segura. Porque ele é cuzão. Próximo que a gente vai fazer. Eu não quero que vocês vão, deixa os moleques lá. A primeira vez que eles enfrentam depois essa sereia e também todos aqueles outros minions lá que tem lá. É, porque em teoria tá tudo ao mesmo tempo agora, né? O quê? Porque eles se separam. Assim. Agora eles se separam. É, agora eles acontecem falam, mais ou menos ao mesmo tempo. Dessa vez, realmente, eles falam pra se separarem. Tipo, vamos cada um pra um lado. É, em Asgard já começou mais ou menos. Você tinha duas lutas ocorrendo simultaneamente. Ah, tá. Né, já tinha isso. Agora é mais. Agora é realmente cada um for pra um pilar e cada um tá enfrentando uma outra. Cada um por si, né? Cada um por si. O Seiya já chega já primeiro pra enfrentar o Bian, o cavalo marinho, que ele protege o pilar do Pacífico Norte. Que eu acho... Pacífico Norte. São mares diferentes, né? Afinal de contas. Eu acho estranho esse porque a armadura dele é muito escrotinha. Parece um nariz aqui assim em cima. Cara, não, esse não é. Esse é o Hilo de Esquila. Não, esse daí, a cabeça dele fica. Parece um narizinho aqui, assim, ó. O capacete que eu não gostei. Um Diglett aqui com um narizinho, é isso mesmo. Cara, eu sei que eu não gostei de quase nenhuma das armaduras de Poseidon. Eu achei elas bem... Não, cara, é foda, né? Desde a cor até o formato. A cor não me ligaria muito, mas o formatinho delas... Eu achei elas muito simplórias. Tirando a do Poseidon, que era muito bem feita. E a mais bonitinha. Sim. Ah, não, eu gostei também do cavalo marinho. Eu só gostei do nariz. Não, peraí, cavalo marinho. Do dragão marinho. Ah, tá, a do Keno. Dragão marinho. A do dragão marinho. A mais bonitinha mesmo, mas mesmo assim é... Ainda assim, ela me lembrou bem a do Afrodite. Achei ela parecida com a do Afrodite quando eu vi. Eu falei, nossa, tá aí, a primeira hora que eu bati o olho foi tipo, por que o cara tá usando... Ah, não. Viu? Tem aí. Estilista é o mesmo. Estilista é o mesmo. Bem, você mata ele, né? Não tem nada. Não foi nem tão difícil. O problema é logo depois, né? Que tipo, como destruir o pilar? Daí você até cogita de jogar o próprio corpo contra e destruir, né? Sempre. Até que aparece o Kiki e fala, não precisa disso. Tá maluco, velho? Manolo, o que você tá fazendo? Para de ser idiota, mano. Puta que pariu, cara. Tá aqui as armas, ó. Chega o Kiki, armadura de ouro na caixa. E é incrível porque isso vai acontecer. Não pode usar a mesma arma, né, cara? Não pode. O cara tem que usar armas diferentes pra poder mostrar todas. Ele só repete no sétimo pilar. Que aí não tem, como, né? São seis armas diferentes. Já porque a primeira é um escudo que o Seiya usa. E aí no sétimo pilar vai ser usado o escudo de novo. Pra ter que repetir, pô. Não pode repetir. Aí enfrenta. Enquanto isso, o Io de Esquilo que tá escroto, enfrentando. Né? Escroto, um cara zoado, velho. Que ele é o dono das seis bestas. Que é tipo salamandra, né? Tem seis ataques diferentes. É muito estranho. Ele tem seis bestas diferentes que joga contra o Shun, depois de receber todos os golpes, e faz uma armadilha de frente pra cada animal que ele joga com a. Isso eu achei legal. Isso eu achei legal pra caramba, cara. Sim. Porque sempre foi dito, a armadura do Shun, de Andrômeda, ela é a melhor proteção. E ela sempre. Se adapta pro golpe do inimigo, né? Sim. A gente nunca tinha visto a pessoa se adaptar, né? Dessa forma, não. Dessa, tanto assim, não. Muito legal. Mas já tinha visto em um momento ou outro, a corrente ambulosa, não sei o que. É a adaptação de diferente. Circular, que protegia de não sei o que, aquela construção que fazia no chão. Eram armadilhas diferentes. Eu acho que era nessa ideia. Inimigo, né? Exatamente. Especificamente não. Ah, tá. Aí ele adapta, faz. Tipo, eu achei bem legal por causa disso. Faz uma teia pra abelha, faz uma armadura de urso mesmo. Por isso que eu achei mais legal. E essa é uma das armaduras que eu gostei. Eu acho muito estranho, eu acho muita informação. Eu achei bastante coisa, mas achei legal. Não sei se foi um cara bizarro. Tinha um visorzinho também. Tinha visorzinho, ele começa com o visor primeiro. O visorzinho, que ele abaixava, sempre dava um golpe. Mas é que eu não lembro se era porque o cara era bizarro, acabou ficando tipo uma coisa bizarra. A armadura era muito informação. O cara era bem escrotal, a armadura também refletia. Muita informação, muita coisa. Bem deformado. De seis bestas mesmo, sabe? O cara bizarro não era aquele cara branquelão com os dentes meio... É esse? É o da mesma. Eu tô um outro cara nessa armadura. Enquanto isso também... Né, o Shun tá enfrentando aí, também tenta depois... Ele tá guardando o pilar do Pacífico Sul. Sim, que é um outro mar que a gente conhece, né? É, porque tem o Oceano Pacífico. Aí os mares, né? São divididos, claro, óbvio. Porra. É óbvio. São sapos junto, pô. Não, alguns mares fazem um oceano. Dois no caso. Com o mesmo nome. Aí ele enfrenta, enquanto a do Seiya, tanto que daí também dá treta dele quase se jogar pra. Pra matar o... O que começou a falar, caralho, tem que ser rápido, porque esses caras dão uma luta, cara. Que pariu! O cara tá sangue nos olhos, tá foda. Tanto que ele ia se jogar, o cara entra na frente pra proteger o pilar, porque o Shun de novo não mata, só prende o cara, né? Entra na frente, aí ele, quando ele vai tentar de novo, dá tempo do Kiki chegar, porque ele já tinha passado a armadura com o Seiya, né? Certo que ele tem teleporte, né? Exatamente. Kiki deve estar pensando, puta que pariu, por que que aqueles 12 foda. De ouro não me ensinaram o SMS de Cosmo? Tá foda. Que daí eu já aviso a galera, ó, vou cara. Mandar. Todo mundo tem Cosmo. Lógico, todos têm. Como é que ele faz teletransporte? Não sei, cara. Cosmo? Eu nunca vi crescer luzinha em volta dele, eu achei que não tinha. Cara, o que faz o negócio do dedo assim? É? Cosmo, cara. Tipo, todo ser vivo tem Cosmo. Exato. Ah, é igual a força. Isso. É igual a força, todo mundo tem. Todo mundo tem. Ah, e enquanto tá enfrentando isso daí, o Shiryu tá enfrentando o Krishna de Krizaor. O indiano. Que é do oceano. Indiano que chama Krishna. Legal, né, cara? Índigo, que é exatamente onde banha a Índia. O Oceano Índigo, ele tá enfrentando, que é o cara da lança. Ele tem Índigo Leste, Índigo Oeste, não tem. Não, esse não, é só Índigo. Ah, Índigo. Bacana. É um só. Bacana. Porque o mar é pequenininho, o Oceano é pequenininho. Então o Oceano é o menor de todos, então tudo. Que a gente tem daí o... E é legal também que ele tem um tridente, não é? Ele tem uma lança. Uma lança, isso. É que ela tem uma garrinha a mais. Ah, é? É uma lancinha dupla. Não, ela forma um bico no final. Um anzol. Saquei, tipo um anzolzinho. Ah, tá. É por isso que eu confundi, eu acho. E aí ele enfrenta... O tridente é o do Julian, né? Tanto que é engraçado que o... Agora, na de Asgard não apareceu, mas nessa agora aparece, as armaduras ficam douradas por causa que... Sangue do Cavaleiro de Ouro. Sim, é verdade. Tanto que o Shiryu, o cara... Cara, o Shiryu se fode muito, né? Porque o cara vai enfrentar a lança, tudo bem, contra o meu escudo, a maior defesa... De novo? passa, atravessa o escudo, atravessa o corpo dele. Puta merda. Maior defesa, alguém me enganou. Ele fala ainda. Furou um papel. Você sabe que é um dos caras que mais... Você sabe como o Luke contou isso pra ele? Você sabe que é um dos caras que mais contam histórias nesse mundo aí, né? Obi-Wan que é o nome, cara. Certeza que foi esse maldito. Não, em Cavaleiros é o Mu, cara. O Mu também inventa umas partes de história. Que aí ele depois tenta de novo, né? Segurar com o coisa, né? Com o escudo? O escudo. Eu vou tentar de novo. Não, eu sabe o que deu errado. Dessa vez, que foi a bordinha. Passa de novo através. É óbvio, meu porra. Ele fala, eu só virei papel de novo. Eu tô maluco? Porra. Não, vou tentar mais uma. Que aí, de novo, o Shiryu também tem uma habilidade à parte dos outros cavaleiros. Burrice! Não! Quer segurar coisas com o próprio corpo. Ele tem várias, cara. O escudo de papel, fica cego. Ele segura a mão do Shura quando enfia no peito dele. Cara, segura com a ferida. Funcionou, velho. Vai tentar de novo. Aí ele segura, o cara atravessa ele com a lança. Ele segura com o corpo a lança, porque ele vai tentar. Ele contrai o rim. E aí ele vai, aí ele quebra a mão na lança do cara. Tipo, não deve dar certo de novo. Aí ele fala, pô, essa não deu. Ele bate com a mão direita. Aí depois ele segura de novo e bate com a esquerda. Vai tentar com essa. Conta, são quatro furos no corpo já. Nossa. Teve dois furos no corpo agora. Mano, o cara não vai seguir então. Ike! Se dá certo com o chumbo, não bota comigo. Tipo, meu irmão, cara. Mestre, meu irmão. Mestre. Ele não comprou a vantagem aliado. Porra, cara. Mandou uma mensagem pro mestre e falou, mestre. Deu. Agora, velho. Dá auxílio aqui, velho. Qual técnica você quer ter com o jogo? Na terceira vez, que aí o escudo, a armadura dele fica de ouro. E aí a lança do. Aí ele fala, agora sim. Na para. Agora sim. E aí ele. Mas ele ia tentar uma terceira. Viu? Ele. Cara, esse cara. Ele vai tentar a terceira vez. Esperança. Cara. Chama esperança. Ele é o verdadeiro brasileiro. Nossa, ele não existe nunca. Véio. Shiryu de esperança. E ele puxa, ele consegue cortar a lança com a Excalibur. Né? Que ele já deveria ter usado a primeira vez. Ele herdou daí do Shura. Sim. Né? No final das contas, o Krishna se mostra mais poderoso ainda sem a lança. Deixa o Shiryu cego. Óbvio, né? Antes. Não tinha feito cego até agora nessa saga, né? Exato. Deixa ele cego. E aí ele usa o. Só que daí, quando ele tá cego, ele vê os pontos do chakra. Ah, né? Daí ele corta o Krishna nos pontos do chakra e mata ele. Adorou a Excalibur, né? Adorou a Excalibur, cara. Eu jogava o escudo fora se eu usava a Excalibur. Agora. Excalibur. Não, porque a porra do escudo. É porque quando ninguém tava vendo, tipo, mano, o Yoga foi lá, trocou o escudo do Yoga pelo do Shiryu. Porque o escudo do Yoga nunca quebra. Nunca quebra. Ele fica com a armadura toda destruída e o escudinho dele lá pequenininho. Tá tudo boa. Na verdade, atingiu a armadura de dragão é um escudo pequeno. É o escudo do Yoga. O Yoga foi lá, trocou, tal. E aí o Shiryu fica nessa. Tenta brecar com o escudo e perde o braço nessas. Vai atrás só que nem papel! Nisso o Yoga tá rindo, tá vendo a luta cascando o menino. Nisso o Yoga tá tipo derretendo na lava com o escudo de boa. Tá ligado? E aí o que aparece? Ele corta com a espada. Ele vai espada dele, né? Ele vai cortar com a Excalibur. Com Excalibur, né? Ou com o escudo. Taca esse negócio gigantesco no meu escudo que eu destruo ele aqui. Ah não, o Kiki chega pra ele, usa o escudo no pilar, Shiryu. Shiryu pega o escudo próprio e taca. Quebrou. Kiki! Puta merda, o Kiki fala, não, mas esse empate não tem nada a ver. Nossa, isso. Tá de livro, tem de livro pra você. Aparentemente. Pronto, quem sabe se você melhor não cai nessa. Mas não é o de livro aqui, é indestrutível, é o de dragão. Shiryu! O Shiryu! Parece a voz do mestre. Shiryu! Que isso? Entendeu que isso foi piada? A gente tá brincando que você é a festa de 20 anos. Você levou isso extremamente a sério, cara. Aí a gente tem o próximo pilar, que daí aparece o. É o Casa de Linades, né? Que aparece. Que esse é aquele que assume todo. Esse é o Pálido. Então, esse é o esquisitão. Que assume todas as formas. Que assume a forma da Marin pro Seiya, mata o Seiya. Transforma no Ikki pro Shun, mata o Shun. Transforma no escudo pro Shiryu, mata, quebra. Atravessa o papel! Aí o Shiryu foi atacar o escudo, quebrou um golpe só e o Shiryu falou, ganhei. Ah, então é isso. Se transforma no Camus pro Yoga, corta o pescoço do Yoga, né? E aí a galera vai caindo, né, cara? De que pilar que ele é? Ele é do... De De qual parte? O pilar do Antártico. Esse mar a gente conhece bem, esse mar aí. O mar Antártico a gente conhece muito bem. Aprende na escola desde aí, aí, rapaz. Normal, como a gente falou, sempre tem um que todo mundo para. Ah, quem que é do Mar Morto? Não, esse não existe. Esse não existe. Todo mundo parou ali, né? Irmão, sobrou o quê? Já foi o Seiya, já foi o Shun, já foi o Yoga. Aí a galera falou, mano, traz o motherfucker, né? Porque se der o Shun, ele bate também. Foda-se. Tanto que ele se transforma no Shun, né? E aí o Ink falou, tem que falar, esperei, não é normal. Esperei tanto pra isso. Ah, eu tava. Nesse momento eu lembro de todas as vezes que ele tava de boa, comendo a cadáver dele lá, daí ele ouviu o Shun gritar. Daí ele tem que parar de fazer o que tá fazendo e lá salvar o Shun. Que aí ele vai com gosto. É Ink de pedofilia, de necrofilia. Aí chega o Ink, né, que é engraçado, né? Porque todo mundo chega e se apresenta. Né? O Ink, quando aparece, o maluco, meu Deus do céu, você é o Ink de Fênix? Tipo, estou sentindo que tem um cosmo, como é que eles falam? Agressivo. Tá ligado? Tipo, né? Aí tá, bem, tá bem óbvio. Os quatro estão caídos, qual sobrou? E ele, não, e ele já tinha virado o Ink antes. É. General Marina lê a porra da herói, né? Já sabia dos esquemas. Aí chega o Ink de Fênix e usa o golpe fantasma dele. Aí reverte pro cara, né? Aí o cara se fode, aí o Ink dá um. Mano, mas dá um cacete no cara. Tipo, mas bate de pica mole. Daqueles que bate pra caramba. Rápido. Não quer te matar rápido. Não quero te matar rápido. Mas o melhor é que você vai falar no show, né? Eu falo assim, mano, você acha que eu tô sendo enganado mesmo por isso? Tá ligado? Sou o cara que tem o golpe fantasma. Sério, você quer usar isso em mim? Ele derrota e derruba o pilar do Antártico. O Yoga, a galera tá toda caída. Eu falei agora. O Ink falou e agora? O Ink segue. Ah, tá. Foda-se. Porque, mano, o Ink virou pra fora. O Ink igual em Asgard, cara. Em Asgard, quando exatamente. Ele dá uma turma, o Shun cai, ele a cai lá, ele segue e fala assim: meu irmão, quando você levantar, tipo, a gente vai junto. Onde que é? É bem assim, velho. Abraço. Abraço. Quando vocês levantar, eu já terminei tudo. Já fiz tipo. Ele segue e fala pra galera: meu irmão, levanta aí, vambora, eu tô seguindo. E o Yoga. Caralho, ele vai lá pro bar tomar uma breja. Antes. Pra galera encontrar ele. Aí o Yoga. Afinal de contas, ele tá no pilar da Antártica. Foi bom, hein? Parece que tá sendo patrocinado? É, pô. Eu tô, pelo menos. Vocês não sei. E aí a gente vai ter realmente a verdadeira batalha agora do Yoga, né? Que ele vai enfrentar o Isaac de Kraken. Essa é boa, porque conta bastante um pouco da história dele. Porque também. O Yoga é cheio das tretinhas pessoal com todo lugar. Todo lugar, cara. Russo, ele é o único que teve background nessa merda. Foi o único que fez foi o único que escreveu o background e entregou pro Messi. Mas não, verdade, tinha que ser o Yoga que tinha que ter roubado a armadura de Sagitário no começo, cara. É, pois é. E assim, a tritinha pessoal dele com os caras da meu irmão, terra. Você esqueceu que é o porra de Yoga que vai pra matar todo mundo que tá lá depois? Ele era o traidor? Na guerra na Batalha Galáctica lá, você falou assim, mano, esses caras não podem. Já pode, tinha não, treta, cara. Já tinha treta já. Já foi, cara. E aí nesse ele fica cego de um olho, né? Ele perde o olho. Caolho. Fica o olho dele. Caolho. Não corta o olho dele. Corta a pálpebra em cima e ele fica daí. É que a gente esquece que todo Cavaleiro do Zodíaco passa em uma semana. Não deu tempo de curar o olho, né? Por isso que tá na saga do Hades ele ainda tá enfaixado. Ele tá enfaixado. Tá, entendi. Não é que o cara ainda fala, ainda, porque o cara perde o olho pra ele, pra resgatando salvar, ele, sim. Que tinha tentado achar. Que é uma cena inacreditável, né? Ele foi no iceberg, não entendi nada aquela cena, mas foi legal, bacana. Só tem uma ponta do iceberg, ele vai túnel. E aí ele vai nadar, ele vai e pega um olho só e sei lá o que ele faz. E o cara tem uma cicatriz do mal no olho. Gigante, e o olho dele é verde. É. Ficou um buraco. Por que a cicatriz é verde? Porque ele tá podre, cara. Ficcionou. Ficcionou. É pus aqui, cara. É pus verde. Que fica ali paradinho. Porra. E aí ele vai dar uma joelhada no Yoga e ele fala assim, ele fala no pior. Você não cortei só seu supercílio, mas é só pra gente ficar de igual pra igual agora. Uhum. E aí o cara. E é o cara mauzão também. É o cara tipo que não pode ser o. É, não é mal, ele quer se vingar só. Não, mas na. Ele já, isso já tá no finalzinho já da coisa, tá no episódio 109. Uhum. Ele já fala, ele mesmo fala, não, que todas as pessoas morram mesmo, esse mundo não presta, eu quero matar todo mundo. Uhum. Tipo, não, tanto que o Yoga fala que você não vai vencer. Você não vai me vencer com esse seu cosmo sujo. É, exatamente. O Yoga fala aí. Ele é o cara que é o vilão. Ele se sentiu traído, ele ficou mal nessa história. Por isso que tá assim. Traído por quê? E aí eu acho legal pra caramba, cara, que o Yoga vence ele, cara, que o Yoga apanha pra caralho, pra variar, né? E o Yoga daí quando vai, ele vê, pô, mas o quanto tá aumentando, ele vê o cavaleiro de cristal de flamas atrás, e o Yoga fala assim, ao meu aumento de poder, o meu cosmo, é um castigo dos nossos mestres pra você, tá ligado? Ele renega os dois, né? Mas, eu tô aqui, eu sou instrumento pra castigar você, tá ligado, seu filho da puta. Eu já sabia desde o primeiro cast que o Yoga é um mercenário contratado. Exato. Qualquer pessoa é um mercenário contratado. Porque o dele, meu, depois, outra coisa que eu não tinha entendido direito é exatamente isso. Ele foi lá e perdeu o olho pessoal ajudando o Yoga e tal. Mas tipo, o Yoga empurrou ele na porra do negócio. Não. Por que tem tanto ódio do cara? Porque ele foi salvar o Yoga. Então, mas ele era pra estar lá pulando pra ver a mãe. Tudo bem, mas porra, é a mãe do cara, vamos respeitar. E no final das contas ainda fica mais puto ainda quando ele perde a armadura pro Yoga, né? Porque eles estavam disputando. Aí sim, aí tudo bem. Ele perde a armadura aí que ele renega o Cavaleiro de Cristal e o Campo. Mas você vê o rancor dele com as duas também. O cara, aquilo ali foi a primeira coisa que ele fez, foi machucar o olho do Yoga. Exatamente. Se o Yoga tivesse empurrado. E Yoga tá lá, meu irmão, sangrando no olho, ferimento do pescoço dele. Literalmente. Abre, o cara começa a jorrar sangue pelo pescoço também. E fala, mano. Não, cara. Não vou... Eu tenho um serviço, né, cara? Eu sou um mercenário pago. Eles iam congelar o pescoço e nem ia fazer essa assim. Eu também achei, exato. Cara. Foi a mesma coisa que eu pensei, cara. Fazer um colar de gelo. Exato, exato. Não, o Yoga devia ser proibido de dar qualquer golpe aí, cara. Ele ia congelar o mar inteiro. Ele tava embaixo do mar, cara. Ele ia começar a ver o negócio começar não, a... Não, não tinha água ali onde ele tava, cara. Não tinha água. Tá no céu, é. Tá, mas, mano, você não tá manipular, mano. Ele tá uns 40 metros de altura, cara. Não sei lá. Não, eu já vi eles pulando uns 50, mas... Aí a gente, depois do Isaac, que é o pilar do mar Ártico. Olha aí, ó. Tem o Antártico. É o Ártico. Por isso mesmo. E o cara tinha golpe de gelo, né? Óbvio. Era a Aurora Boreal. Justo. Aurora Boreal. Mas também porque foi treinado pelos caras. E aí, de novo, a gente tem as lutas simultâneas acontecendo, né? Que é a China entrando no templo de Poseidon, porque a China achou que ela ia... Assim, a China, o pior de tudo que fez sentido da China pra mim quando eu assisti de novo. E a China falou assim, meu, esse Hunan Solo aí era um filhinho de papai, criado com as coisas, ele não sabe lutar. Vou lá bater nele. Ela fala isso, eu vou bater nele, porque ele não sabe lutar, não sabe se defender. Então ele entrou no palácio mesmo pra pegar o cara. Tá ligado? Nisso tá o Ikki chegando no caminho, na verdade, antes de chegar no pilar, ele encontra o dragão marinho. Que é o nosso amigo Kano. Isso. Né? Que daí ele descobre daí que é o Kano, porque nos Explosão Galáctica. Tá. Aí ele fala, pô, já vi esse golpe. Peraí, você parece o rapaz. Aí é que dá o plot twist, né? A voz é a mesma, o dublador é o mesmo. O ataque é o mesmo, peraí. É. Porque ninguém sabe de Kano. Pra ele. Não, não. Tanto que quando ele tira o elmo do Kano, ele vira o Kano. É o... Tipo, meu, você tá morto. Eu vi você morrendo. Se fosse o Saga, ele ia virar pra eles e vocês morrendo também. Eu vi boa parte de vocês. Mas o Ikki volta sempre, né, cara? É. O Ikki volta sempre. E aí é que dá cara de novo, né? Tipo, os caras gostam, né? É um cavaleiro de gêmeos, então ele tinha duas casas iguais. E aí ele tinha um irmão gêmeo. Irmão gêmeo, exato. E ele tinha dupla personalidade, né? Uma mal, uma boa, é tudo duplo, tudo dois, porque ele é de gêmeos, foi escolhido, cara. Sim. Será que é pré-requisito pra ser cavaleiro de gêmeos? Sim. Ter um irmão gêmeo? Sim. De dupla personalidade? Sim. Na dupla personalidade? Sim, não, mas. Sim, tudo sim. Dois carros, tudo, cara. Por que você acha que o cavaleiro de gêmeos foi o Saga e não o Kenan? O Kenan não tinha dupla personalidade? O Kenan só é louco. É, cara, de acordo com a história lá, não foi porque o Saga prendeu ele na porra da prisão lá do Rochedo. Rochedo. Porque ele não tinha dupla personalidade, ele falou, cara, você não vai conseguir. É, foi o Saga 2 que fez isso. Foi o Saga que prendeu ele lá, e aí o... Não, na verdade não. Aí voltando um pouco, acho que o Saga bom prendeu o Kano lá, porque o Kano era mal. É, só que aí o Kano falava pra ele que ele tinha uma personalidade demoníaca. Não, o Saga foi quando apareceu, pra ele também. Não apareceu, joga aí com você. E aí ele prende ele quando a Athena ressurge na Terra, foi há 13 anos atrás. Uhum. Na história, né, ele tinha aprendido. E ele guardava o Dragão Marinho, né? O Kano guardava o pilar do Atlântico Norte. O Saga falou, deixa eu prender o Kano ali, porque eu acho que o Kano vai tentar matar a Athena. Certeza. Que a conversa depois que os dois têm, porque depois ele. No Ikki ele joga o Ikki pro Triângulo de Ouro, né? Que ele fala que ele é o pilar do Atlântico Norte, onde tem o Triângulo das Bermudas. Certo. Então ele joga o Ikki pra outra dimensão. Como né? sempre. Como sempre. E aí o Sorento aparece ali junto, fala pra ele, pô, cara, por que você não tá no seu pilar? Aí o Sorento dá uma deixa de achar que tem alguém que manipulando toda essa guerra pra acontecer. Uhum. O Kano olha pra ele e fala assim, ó, fica quietinho, não fala mais nada sobre isso, eu não sou obrigado a te matar. Aí aparece que o Sorento descobre que tem alguém chegando perto do pilar. Aí ele vai, porque o Shun tá chegando no pilar dele e o o cavaleiro do dragão marinho, né, vai pro... O Kano vai pro Atlântico Norte. E o Sorrento vai pro Atlântico Sul. Que devia ser brasileiro, achei uma sacanagem. Ou no mínimo um latino-americano. Por quê? Atlântico Sul, pô. Ah, tá. Né, um africano também, que faz... Não, mas era um pó de um europeu. É, que tocador de flauta. Tocador de flauta. Porque, de novo, flauta o Shun, transversal ainda. O Shun tem que pegar o cara da música. Exato, né? Exato. E aí o Shun daí tem a batalha dele contra o Sorrento, né? O Shun acaba não conseguindo matar o Sorrento mesmo, mas atordoa ele, depois vai lá e quebra o pilar, o último pilar que tá faltando, o penúltimo, né, que tá faltando. Nisso a China já tá lá, com o Seiya, já, a China também toma um pau do Poseidon. O Seiya já aparece, já também toma um pau do Poseidon, né? Aí que nós temos daí o nosso amigo Kenon vendo, pô, tem um cosmo agressivo aqui. Em volta do pilar do Atlântico Norte. Cosmo agressivo. Aí parado lá, aí vai de repente me... Aí quando ele fala, puta que pariu, né? Não fica, fala, descobre que tem alguém no palácio, né, do Poseidon. Não luta com ele, porque se ele despertar, né, verdadeiramente eu não vou poder depois controlar ele, porque na verdade é pra ele matar a Atena, e eles se matarem e eu dominar o mundo. Aí aparece o Link, volta o Link da outra dimensão. Ahá, então o que você estava dizendo aí? Muito assim, cara, muito engraçado. É, tipo, eu nem fui pra outra dimensão, tava atrás do pilar, cara. Eu fui pra lá. Aí é muito foda que ele volta, o que você estava dizendo mesmo? Fala bem assim pra ele, mas você não tinha mandado pra outra dimensão? Meu irmão, o seu irmão já tinha tentado mandar pro Platão Dimensão uma vez também. Não deu certo. O Chaka já tinha tentado. O Chaka também tentou mandar pro Platão Dimensão. Também não conseguiu, cara. Não gostam de mim na outra dimensão, eu volto. Ele falou assim, eu tenho as asas da Fênix, cara. Eu volto sempre. Né? Puta, velho. Que aí ele dá o golpe fantasma no Kenon e a gente descobre toda a história dele preso no rochedo. Exato. Que ele que descobre o que é uma coisa que eu nunca consegui entender. Como é que o Kenon, com todo aquele poder... Ficou preso na merda de umas barrinhas de ferro, tá ligado? É que tinha um cosmo especial, o lugar era lugar sagrado pra deixar ele preso. Tinha um monte de frescura no rabo. O local era o local que a Atena usava pra aprisionar os anéis de guerra dele. Então imagina. Pô, não é só barrinha. Cavaleiros. O cosmo de Atena, sim. Quem foi os inimigos dela eram cavaleiros poderosos também, pô. É, mas o Kenon vai lá, destrói o rochedo do outro lado, encontra o tridente Poseidon. Que ninguém nunca pensou nisso. Cai no palácio mesmo, lá no fundo do mar, abre a urna e aí tá toda a treta. Aí depois você descobre por que o nosso amigo Julian tentou casar com a Atena, porque ele já estava com o espírito Poseidon desde criança. Uhum. E falou daí pro Kenon, olha, o Kenon daí dá um migué nele, vê uma armadura de dragão, eu sou o dragão marinho. Ah, você então é um dos meus cavaleiros. Muito bem, então me acorde quando eu tiver 16 anos, que o Julian já tinha 3 e a Atena era bebê, né? Sim. Aí então, daí por isso que o Julian tenta casar com a Atena, que já tava com o espírito Poseidon. Aí faz a ligação, né? E aí tem toda a treta, daí revela todo o plano. Aí o Ikki dá um cacete nele lá, ele tenta matar o Ikki, fala assim: ah, isso, daí tinha todos os cavaleiros do palácio. Fala assim: ah, o Poseidon desperta, porque os caras tentam atacar, não consegue. O Yoga, o Shiryu, a Shino, o Seiya. Aí desperta, ele fica no grupo e fala assim: ah, é, já que eu vou perder, se você estraga meus planos, pelo menos eu vou matar você. Aí dá umas porradas no Ikki lá, chega o Sorrento, descobre tudo plano. Aí o Ikki simplesmente dá as coisas e vai embora. Eu, mano, começa a vai embora e fala assim, cara, não vou nem perder mais meu tempo com você. O Sorrento daí tem a treta dele com o Kanon, só que o Kanon também não é morto, né? Ele desaparece. Ah, sim, porque depois ele vai reaparecer. E também cabe uma explicação desse espírito do Poseidon, blá blá blá, que Atena e Poseidon na mitologia grega são rivais ever. Atena, a cidade Atenas, nasceu de tipo uma briga dos dois. A cidade foi construída, não sabia qual dos dois daria o nome, quem homenagear. Daí no fim, Atena dá pra eles a água e a oliveira. E o Poseidon daria tipo o dom de poder navegar de boa no mar. Aí eles preferem, acham mais importante a água e acabam homenageando a Atena. Daí já cresce uma grande briga dos dois, daí vai girando como sempre. E a Atena tinha trancafiado há séculos atrás o Poseidon numa urna. Que a porra do Kanon abre. Que a porra do Kanon abre. Sempre, né? Por que que vai abrir a porra da urna? Tem uma urna nem que vai abrir, né? Que era incrível. A gente vê isso depois em Hades também, né? Ah, mano, eu ia falar, na RPG a gente faz isso. Você vê um baú? Você vai abrir. Você abre. Você tem um ladrão, você no mínimo manda ele ver se uma urna, tá ligado? Com selo de Atena trancafiando. Você abre, cara. Você abre. Vai que tem ouro ali dentro. Você tá voltado, assim, tipo, keep out. Você tava pra morrer afogado. Ninguém apresentou, cara. Ninguém apresentou o selo de Atena pra ele. Vai que ele abre ali e tá cheio de ouro. O selo de Atena. Ele falou, é Cecília de Atena. Aquela vadia? Que me prendeu. Abro mesmo. cara. Ele sabia desde o começo que era o Cosmo dela que tava impedindo que ele se afogasse, cara. Se tinha alguém que ele respeitava nessa altura do campeonato, por incrível que pareça, era a Athena. Por incrível que pareça. É, não, que ele só se dá conta disso quando o Ikki fala, né? É. Pra ele. O Ikki fala pra ele, assim, você se afogar várias vezes. Que aí daí e que ele vem... fala que o Kano conta pra ele que ficou pra se afogar várias vezes e teve um Cosmo caloroso, cálido, que o... Que o salvou. Aí o Ikki fala, esse Cosmo era de Athena, meu irmão. É daí que vem ele, aspas, explicação dele que fica bom. Depois. Tá. Ele, puta, eu jurava ele que era o Cosmo. Mais susto depois. Aquela mina que eu pegava antes do meu irmão botar aqui. E aí tem toda a treta deles contra o Poseidon. Aparece a armadura de Sagitário, os caras tentam atacar, os golpes sempre voltam. Aí de novo, todos eles ficando na frente da flecha. Shiryu, Yoga, Shun, China, pra receber a flecha do Seiya, até que ele dá o golpe mesmo, né? Que aí desperta totalmente. Aí vem as armaduras do Camus pro Yoga e de Libra pro Shiryu. Primeira vez que eles usam, né? Que eles usam mesmo, né? Bem foda. E aí eles vão pra... Aí eu acho muito foda, porque daí eles conseguem dar uma segurada no Poseidon. E o Shiryu dá o Colar de Dragão, o Yoga dá o Execução Honora. No Seiya, pra ele ir em direção ao Pilar e destruir o Pilar. Porque eles não estavam, tipo, com o corpo, depois eles tendo quebrado todas as armas de Libra. No negócio, o Seiya falou, não, com o meu corpo eu quero. Eu ia tentar isso antes, que quem não deixou, agora eu consigo fazer. Ele é tipo o Shiryu. Não tem nome. Esse pilar não, é o central. É o pilar de todos os seus. O pilar principal. Esse é o do Mar Morto. Que é aí que eu achei foda, porque daí os caras estavam lá, fazendo toda a coisa, né, como é que fala, formaçando pra fazer isso, o Poseidon levanta. Aí quem que segura o Poseidon? Quem? Quem? Shun. Kiki, boa. Certeza. Chega o Ikki, né, pra segurar. Mano, o Ikki segura o bagulho do Deus, você não, que ninguém tinha conseguido até agora. Segura o maluco, tá ligado? No meu Deus do céu, cara. Agarra atrás dele assim, né? Eu cigarro atrás dele. No final das contas, acaba indo também pro chão. Aí é legal que dessa vez, quando o coisa vai matar ele, o Poseidon vai matar ele, é o Shun que salva. Aí o Shun falou, agora eu vou segurar todas as vezes. Todas vezes. Salvar você. Todas vezes. O Ikki lembrou só o Shun. Uma. Você ainda tem que me retribuir umas 8. Contando os filmes, pô, desencana. E aí eles. Aí, tipo, tava que eles estavam comentando hoje. Novela das 8, né? Porque no último episódio você descobre o plano do Kanon. É. Você tem os últimos dois pilares sendo destruídos. As armaduras aparecendo, a guerra contra. A batalha contra o Poseidon, não dando certo, conseguindo atordoar ele, liberta Athena luta de novo contra o Poseidon. E prende ele de novo dentro da urna. Tudo no último episódio. Tudo no último episódio. E aí, se eu não me engano, é a última cena, eles estão enfileirados no desfiladeiro. Então. Que é lá no Dayuda. Lá no Dayuda. Eles voltam pro mesmo lugar. Que eles voltam pro mesmo lugar. Exatamente, eles são enfileirados lá. E é legal que daí a coisa que faz, a ligação que faz com o próximo, com a próxima saga, é que antes, né, lá pelo, acho que episódio 9, mais ou menos, que outro episódio também, que você assistiu o 9 ou 14, você entende a saga inteira. Você descobre por que que o mestre santuário agora, né? Que é o mestre de Libra, ele segura todos os cavaleiros de ouro lá. Eu lembro que tem uma puta briguinha, né? Que eles querem e os... Querem, o Ayoria quer ir. A Ayoria. Ainda o Mu chega e fala pra ele, não, você não pode ir. Aí eu vou, o que você vai fazer? Se você insistir, eu sou obrigado a te matar, Ayoria. Falei, porra. É o Mu, né, cara? Puta que pariu. Eu falei, porra, mas legal, vocês têm que ficar aqui por um motivo. Se você tentar ir, eu te mato. Que deixa ele ir. Inclusive, na outra saga, a gente viu o Mu segurando muita gente. Aí eu falei, porra, cara, que treta. Aí revela daí que o quê? O mestre ancião viu que foi quebrado o selo e os espectros estão pra invadir o santuário. Né? Eu falei, porra, mano, que merda. Isso fica naquela, que merda de espectros são esses que vão invadir o santuário? A ponto dos caras falam assim, meu irmão, deixa os Cavaleiros de Bronze tentar resolver a treta lá com o Poseidon, que a gente tem que ficar aqui. A gente não pode sair. Porque o que vai vir agora, só a gente segura. Né? Porque depois a gente existe pra isso. Eles estão invadindo o santuário pra, tipo, pegar a Athena, porque se for assim, fodeu, porque a Athena tá presa lá debaixo do mar, cara. É por isso que eles sabiam pegar a Athena? Deixa eles. Sobe aí, galera. Vai lá, pega a Athena. É exatamente por isso. Eles sabiam que a galera lá de Bronze, tipo assim, vocês não dão conta? Não sei, talvez não, mas a galera tá vindo aqui atrás da Athena, deixa ela lá então. Deixa ela lá. É isso, cara. Que você tem a ligação daí disso daí da saga, né, que a gente entende depois da de Hades, que isso. É a, tipo, você vê que tudo vai culminar na saga de Hades. Exato, exato. O anime, principalmente quem leu o mangá, que é uma sequência direta, não tem a pausa de anos no meio, ele, tudo realmente culmina ali, tudo tá levando aquilo, toda a história, mas todo o treinamento mesmo não... É que o anime tem uma pausa de vários anos na produção. Ele para. Ah, tá, na produção. Ali no mangá, como é direto, quem já leu o mangá, ele fala, porra, que sacanagem não ter tido o fim do anime, porque é importante. É, sim, tanto sim. Que a gente vê, que a gente tava falando agora mesmo, a enrolação é muito menor. Porque eles partem daquele começo que é a apresentação, Cavaleiros de Ouro, que é mega importante se apresentar e pra dar a treta pra ela voltar. Aí não tem toda essa enrolação de Hilda e da Hilda, tudo que... mais, entendeu? Não, já cai. Eles fazem uma ligação só com a do Terra do Gelo. É, na Terra do Gelo é que você descobre que o Poseidon invadiu. Na verdade, o Sorrento invade pra pegar a Athena. É que quem invade no mangá é o Sorrento, não é o Shiba. Exato. É. Ah, aí ele que pega ela e culmina pro Poseidon, que é importante você saber da historinha da quebra do selo pra culminar no Hades, cara. Então fica bem mais legal. É só pra dar ideia do treinamento mesmo, pros caras provar que os de bronze são fortes. Exato. Estão treinando. Não, fora que na saga de Hades o Poseidon tem uma função importantíssima, né? Sim, nossa, pois é, então. Exatamente isso. Não, então tem toda essa ligação, então o Poseidon não pode sair. Entendeu? Então, por mais que eu tenha gostado da saga de Asgard, tem caras que eu gosto e tudo mais. A de Poseidon eu já não gosto tanto, mas é muito importante, cara. Não tem como. Sim. É. Não é uma saga que eu gosto tanto. E é curtinha, né? 14 episódios. É, eu achei. Do Poseidon, eu achei estranho porque não foi dito, né, cara? Depois, novamente, como era dito antes, né? Que o mesmo golpe não funciona de novo com o cavaleiro. Pois é. Né? Ali não, cara. Ali. Os caras aplicavam duas, três vezes o mesmo golpe nos caras que ela tomava. Sim, né? Sim. Furumada. Furumada. Nossa, meu querido Furumada. Porque depois o Hades volta, né? Falando, né? Os caras não funciona de novo, não adianta. Né? Tipo, a gente aprende como é. Ou você mata ou você. É, entendeu? Mas em Poseidon. Eu mato, eu soco chute aqui. Em Poseidon, cara, já era, cara. Em Poseidon, os caras aplicam duas. Cara, acho que joga leva umas três ou quatro Aurora Boreal. Tá ligado? Do Isaac. Tá ligado? E continua lá, cara, tomando. Não fala. Ele tava bêbado. Tá bebado de vodka. Mano, ele tá maluco de faz vodka. Faz um dia que eles saíram do hospital. Eles não estão bem. Eles são crianças. Eles são moleque de 13 anos que tava no hospital internado um dia atrás. E agora eles estão apanhando que nem cachorro, velho. E de novo. Entendeu? É foda. Cadê, minha esposa? Cadê o conselho tutelar? Os Cavaleiros do Zodíaco. É a Safira de Odin. Precisamos de 7 iguais a ela. Não é isso, Shiryu? Não, são 6 delas. Então, pessoal, então vamos encerrando então mais um cast cheio de cosmos e golpes dados mais de umas vezes. Cavaleirice. E, cara, esse trecho de saga, tipo, eu não gostei tanto quanto o que a gente comentou no primeiro cast Cavaleiros. Eu ainda acho que aquele... parte das 12 casas, minha preferida, né? E todo o lance assim, do torneio galáctico, a apresentação dos caras, tudo, eu achei bem mais legal, apesar de eu ter gostado das duas sagas, Poseidon e Asgard, achei bem, bem foda, mas assim, de modo geral, cara, ótimo, tipo, ótimo que criaram a saga de Asgard que não tinha, tipo, gostei bastante dela e tal. Quanto mais, devia sair na latinha de coca, cara, quanto mais cavaleiros melhor. Eu já, particularmente, não gostei nem um pouco da Jasgard. Eu achei chata pra caralho. Tanto que eu não consegui assistir direito quando eu era criança. Criança eu já não gostei, depois adulto fui tentar, quando a gente fez o primeiro cast que eu assisti. Eu fui tentar ver, não foi. A gente sabe de onde é o rancor, né? Criança, ele não gostou de uma saga de cavaleiros. Já de Poseidon eu adorei. Tanto na época, quanto depois, quando eu assisti, eu achei ela bem legal. Não sei porquê, eu gostei de como ela girou, de como funcionou. Então eu daria também um bom pra cá, não seria um ótimo, vai, juntando as duas, seria ótimo um ruim a outro, bom, no geral. Bom, tudo bem. Tá bom. Vamos esperar a minha favorita, que é a Saga de Hades. Bem, eu gostei bastante mais, na verdade, da de Asgard do que a de Poseidon. Eu achei que tiveram mais tempo de trabalhar, você conhecia bastante as motivações dos guerreiros sagrados, né, de Asgard. Acho que ficou meio que sem personalidade os generais marinhos. Total, com 14 episódios, como é que você vai trabalhar isso? 14 episódios, cara, assim, então, pro tamanho mesmo, não dava pra fazer, né? Fizeram muito curta, né? O ponto forte mesmo é toda a questão de você descobrir que é o canon, que é o... Depois você vai ver em Hades, os caras falando, ah, você é o canon, o cara que enganou os deuses, né? Aí o plot twist do canon, que é puta que pariu, cara, que é uma cereja do bolo que você não tem na saga de Asgard. Você sabe desde o início toda a porra que tá acontecendo. Sim, né? Exato. Lá tem um plot twist no final, fica bem interessante mesmo a série, né? Mas acho que de Asgard dá pra desenvolver mais, achei que os personagens ficaram bem legais, né? E a de Poseidon foi legal pela questão toda da evolução mesmo dos personagens dos cinco, né? Principalmente com a questão das armaduras de ouro, né? As armaduras deles se tornando douradas por causa do sangue. Isso. E os três recebendo as armaduras de ouro, que acho engraçado que o Shun e o Ikki não recebem. Eles, né? Não merecem. O Ikki só que não precisa, né? E o Shun não merece. O Shun não merece. O Shun não merece. É diferente. Um cara que pede ajuda toda hora não merece. O outro que não precisa, pô. É por isso que o Ikki tem que representar o Verde. Exato. O Ikki é o Verde da coisa. Por isso que ele é uma armadura. Né, não, nunca será um Chaka. Mas ele pode ser um virgem. Aí sem problemas. Mas foi virgem transar com um cadáver no mundo. Eu quero falar, virgem é uma coisa que o Ikki não é. Ele é o único que comia alguém. Tava morto, mas comia. Não, então, eu tô falando do Shun. Se bem que aquela encoxada lá no yoga, lá no negócio. É. Não sei mais se um dos dois ali era. O Yoga também é um Blast Jet, tipo, foda, né, cara? Daí, isso é uma loucura, né, cara? Mano. Apesar que a Freya ali deu uma certa coisinha. Mas eu achei legal, daí, tipo, você via... E foi, pelo menos, tirando os furos à parte de mitologia, foi a que mais se aproximou mesmo da mitologia, quando utilizou, né, os guerreiros sagrados lá de Asgard. Mas eu achei as duas séries, tipo, muito boas. Entre essas que a gente... Dessas duas eu prefiro de Asgard. Né? Mas eu acho que ainda tô com duas. A saga de Hades é... Puta que pariu. É o que você junta tudo que você viu em todas as outras sagas do Cavaleiro. Querendo ou não, o autor já estava mais maduro quando escreveu também. Bem mais. Ele já tinha passado por tudo que ele fez antes, daí ele fez ela, o ápice, onde ele queria terminar a história. Mas ainda assim eu acho muito bom, né? Todos esses 30 e poucos, esses 40 episódios que a gente tem, basicamente. E aí, ruim, bom ou ótimo? Pra mim, cara, são bons, cara. Chega a ser ótimo. Porque daí tem o grau de comparação, tipo, das 12 casas e do de Hades. É, isso que é foda. Né? E aí ele barra nesse daí. Fica pesado pra caralho. Mas ainda assim, também tô com o Harris. Quanto mais Cavaleiros, melhor. Que sejam 200 e poucos episódios. Que a gente tem pra falar muito de Cavaleiros ainda, galera. Tem muita coisa. Falar muita coisa. Franquia. Caralho. Mega abraço a todos. Até mais. Falou. Falou, pessoal. Semana que vem, ó. Não falei isso esse ano ainda. Especialíssimo cast.